Mais importante do que a ciência é seu resultado. Uma resposta provoca uma centena de perguntas. Mais importante do que o reconhecimento é seu resultado. Mais importante do que a apropriação é a criança. Mais importante do que a criação é o Criador. O encontro de dois olhos nos olhos. E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos para colocar no lugar dos meus. Então te verei com teus olhos, e tu me verás com os meus. Assim até a coisa como serve o silêncio, e nosso encontro permanece a meta sem cadeias. O lugar indeterminado no tempo indeterminado, palavra indeterminada para um homem indeterminado. Mais importante do que a criação é o que encontro de dois olhos nos olhos. Quando estiveres perto,